enquanto ouve o som ecoando suavemente num segundo plano, abandone-se à sensação de descontração. Nós sabemos que o seu corpo ainda está muito tenso. Não tem importância. É sempre necessário algum tempo antes de o corpo começar a sentir uma sensação de profunda descontração. Só você pode saber em que momento a tensão desaparece. Mas enquanto se deixa invadir pelo som das nossas vozes, talvez consiga se concentrar no seu corpo, à sua maneira, e sentir as zonas mais necessitadas de descontração. Talvez, no seu caso, seja a zona dos ombros ou do pescoço que mais precisa descontrair. Ou, quem sabe, talvez seja a parte inferior das costas que precisa soltar toda essa tensão. Você é quem conhece o seu corpo. Nós apenas sabemos que, quando seu subconsciente souber que chegou a hora de descontrair, e não antes, ele deixará essa tensão abandonar o seu corpo, sair ao ritmo e na forma que lhe forem mais convenientes. Em certas pessoas, isto pode ser muito rápido. Noutras, será mais lento. Às vezes, muito, muito lento. E o seu consciente não terá que tomar qualquer decisão, porque será o subconsciente, a escuta do corpo, que decidirá qual é o momento mais oportuno. Pode, portanto, deixar-se invadir por esse profundo, muito profundo conforto, porque sabe que é permanentemente guiado e protegido pelo seu subconsciente, que está atento à forma mais conveniente para você mesmo. E essa maneira de receber as mensagens permitirá aprender sem esforço e espontaneamente novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos. Enquanto o seu subconsciente continua a desempenhar o papel que lhe compete, deixe o seu consciente concentrar-se brevemente numa experiência que já deve ter feito quando era criança. A de montar um quebra-cabeças. Um quebra-cabeças com muitas, muitas peças. Comece pelos lados e lenta, muito lentamente. Pela ação das suas mãos, o quebra-cabeças começa a tomar forma. Às vezes, é obrigado a interromper por alguns momentos para que, ao voltar, você possa ter uma ideia mais clara. Ora, nós sabemos que um problema surgiu na sua existência, que procura resolver, e que aquela estratégia poderá ser útil para a sua resolução. Enquanto interrompe o seu consciente como se tratasse do quebra-cabeças? Pode descontrair-se, pois sabe que o seu subconsciente está escutando e que tirará das histórias que vamos contar novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos. O dia chegava ao fim. Estava próxima a hora mágica do dia. Pensativa, a senhora passeava pela rua, tentando resolver um problema difícil. Mas um obstáculo interior não a deixava ir até o fim da sua reflexão e resolver o problema. Quanto mais pensava, menos conseguia. No momento exato em que estava disposta a desistir, viu um prédio com um painel anunciando: Fábrica de Ideias. Bem-vindos. Abriu a porta de entrada e entrou numa sala ampla onde uma voz lhe disse: Sente-se na cadeira mais confortável que está mesmo no centro. Deixe o seu subconsciente divagar à vontade e as duas histórias que vai ouvir ajudarão a resolver o seu problema. Uma noite, enquanto o tempo passava, tarde, os anos corriam, todos os outros membros da família já estavam na cama. Cada vez mais inteligente, um jovem continuava. Chegara-se ao ponto de a comunicação entre o homem um e o animal ser normal e tentava compreender quando a sua mecânica pela antes de se deitar. E mas a ciência descobriu que muitos animais falavam fugir nem simultaneamente. O entusiasmo finalmente, que provocou uma voz fora interior durante muito tempo é hora de dormir. Uma ideia genial. Reconhecendo que um dia que era muito de tarde, repente indicou tinha dado todas as mensagens necessárias começou para sair pelos do programa. Golfinhos. Mas, e os chimpanzés, quando o quis desligar, em seguida, este recusou-se. Essa capacidade estendeu-se. Estou mesmo a todos muito os cansado. Outros animais, disse o jovem. Graças à utilização de novo. Criativa dos e computadores. Mais uma vez, a verdade quando quis é desligar a máquina, no princípio do século, esta continuou os computadores ligada. Tinham chegado o jovem a níveis ficou inacreditáveis de sofisticação, pois compreendeu e todos que viam algo neles muito estranho uma fonte acontecia. De inspiração na possibilidade era exatamente de explorar como se o pensamento de outra espécie tivesse vontade nos própria. Anos 80, os homens julgavam ou estou sonhando que as experiências ou vividas pelos animais eram ouviu, muito então, simples. Uma voz e que disse que emoções rudimentares só desligavam as suas quando vidas lhe der ordem para isso. Atualmente, sabe-se que podem um salto comunicar da cadeira entre si. Quem de está falando? Extremamente complexo. De onde vem? E eu sou certas o espírito que são capazes máquina. De conceber você devia saber. Uma perguntou das consequências vezes agradáveis se era possível dessa descoberta não foi estar que a amizade entre o cão não há e o dúvida. Homem ficou ainda estou mesmo mais sonhando. Estreita, disse o jovem. E a percepção ao que de o computador espécies respondeu podem ensinar põe muito a cabeça sobre a nós trabalhar. Mesmos. Não embora se trata não tendo tanto sonho talento como outros e animais, você não está dormindo. Os cães eram geralmente apenas inteligentes e que fiéis. O programa com que trabalhava um belo dia é mais potente que adorava do que imaginava. Cães. Teve uma ideia. Desencadeou organizar um processo um concurso a de nível frisbee. Da imaginação. Tenho a certeza que os cães têm muito o jeito para esse jogo. Ficou pensou. De boca aberta. O pai da menina, finalmente, que era astrônomo, disse: como pode ser um espírito? Porque não expõe a sua ideia computador não ao tem meu vida. Amigo senador. De fato, julgo que não está por aqui agora. Você tem Mas, razão. Na próxima semana, não estará de regresso. Não sou um espírito propriamente lá, dito. Você mas não está sempre uma ideia a falar com seu cão, que ganhou vida. O Bob. Eu você existo, é suficientemente mas inteligente foi a sua vontade para lhe ensinar a jogar de certo frisbee. Modo, me deu vai vida, ver que ele vai me gostar. Produziu. Os cães o seu nunca viram tal coisa, foi traduzido mas na minha julgo que criação. São capazes de jogar. Mas como a menina é estava que eu muito entusiasmada isso? E, não além dei por disso, nada. Precisava é encontrar claro que não, algo para respondeu fazer a voz, porque estava farta mas você de não sabe fazer nada. Que pode fazer foi para coisas casa. Inconscientemente. Meteu o programa de conversação canina seu no computador e pode refletir a estudá-lo. Encontrar depois a solução de ter para os percorrido seus problemas esse complexo processo sabe de tudo conversação isso? Perguntou compreendeu o jovem que a resposta do sei, Bob disse só podia ser afirmativa porque foi você mas o mais que me difícil concebeu. Era encontrar é assim a maneira que sei. De lhe explicar como tenho o frisbee uma grande flutuava no experiência ar. O frisbee e ninguém já me voava bate. Há mais de sei fazer. Enquanto as histórias paravam durante um momento, a senhora sentiu que o problema que tinha começava a tomar outra forma no seu espírito. E percebeu que no mais profundo dela mesma já tinha a chave para resolver o problema. E um sorriso confiante iluminou seu rosto, ao mesmo tempo que as duas histórias recomeçavam. Ela levou algum certeza para encontrar de que não a é resposta. Alguém que está mas, ligando enfim, conseguiu o meu computador. Agora que este já resolvi o problema, não é meu, disse a voz. Vejamos o que o Bob você consegue pode fazer. Utilizar como chamou quiser. O cão que veio mas, correndo. É melhor colocou que se decida à frente da tela agora, do computador embora, e mas voltaremos a nos o programa. Encontrar. Viu temos no olhar coisas interessantes do Bob que a discutir. Tinha percebido e a máquina compreendeu desligou-se que ele podia sozinho. Imaginar o que a significava do jovem correr atrás de um encostada objeto no travesseiro. E sentiu a excitação mas dessa sua ideia. Imaginação percorrer todo o seu corpo. Entre todas as quando acabou possibilidades de registrar existentes, todos os dados, sem o cão que comunicou-se com ela e a melhor. Vamos jogar quando outra coisa. Finalmente, o frisbee adormeceu, já passou de um moda. Pensamento, mas atravessaria o seu espírito. De entrar num concurso. Sou capaz se você de organizar criar. Um concurso, disse pode a contar voz interior. Comigo. Na segunda-feira seguinte, o meu subconsciente entrou em contato saberá com o senador o melhor que achou que um concurso nacional para o espírito de canino que habita a máquina era uma ótima ideia e mergulhou com uma leve nota nostálgica sono reparador mas cheio sugeriu de que, sonhos em vez de cada organizar um com imagens fantásticas que o seu consciente fazer não conseguia compreender seria muito mais interessante para todos que nem sempre era necessário compreender de forma consciente. Uma série de novas sensações com que se sentisse ligado melhor à ausência nessa noite, de gravidade. Quando toda a gente já estava deitada, da ideia, disse... Ligou você o computador quer encarregar-se e ativou de toda a organização o programa. Não será nada fácil. Esperou organizar um pouco tudo para ver o que acontecia. Sou capaz de fazê-lo. Quando as histórias foram interrompidas pela segunda vez, a senhora começou a apreciar devidamente a capacidade de encontrar uma solução criativa sem grandes dificuldades. O seu consciente evadiu-se de novo e, enquanto no seu subconsciente apareciam as últimas peças do quebra-cabeças, preparou-se para ouvir a parte final das histórias. Não precisou logo que esperar muito tempo foi anunciada até a voz se fazer os ouvir cães de novo. Seus donos. Então, puseram-se que decisão para tomou? Treinar. Já sabe como quer utilizar-me para melhorar a técnica sem ter consciência e a habilidade disso. O jovem o respondeu, e a dona, treinar pode ser primeiro no campo, que você resolva e depois, o meu problema. À medida que ganhavam segurança tempo, em termos o jovem de ficou ritmo surpreendido. E de tempo, passaram pois a utilizar uma câmara especial que tinha feito essa que reproduzia escolha as condições muito da bem, lua, respondeu embora a voz. Seja preciso estou algum de acordo tempo para ganhar que problema segurança quer que eu resolva? De movimentos. Que chegaremos tal lá me dar uma com ideia o passar das para semanas, o artigo que tenho sentia-se de entregar pronto depois e começava de amanhã, a pôr as suas capacidades à prova. Tem que estar quando relacionado antes se mostrava muito com a minha prudência, experiência agora e com os meus sentimentos adotava a meu respeito novas táticas muito interessante para seguir melhor o disco. O que à você acha que a data disso do concurso se aproximava? Ao mesmo tempo, o Bob mostrava-se cada tela, vez mais habilidoso. Começou a desfilar mas a menina uma série não sabia de imagens do que seu tipo passado de sapatos em ele que ainda calçar nesse dia. Até que num sonho teve uma ideia. Que grande ideia calçar meias com asas. É mesmo genial. Era uma coisa muito nunca tinha especial pensado a qual todas o cão essas coisas não estava habituado. Tinha relação. Que... Além disso, bom, não era por nada hoje é cômodo. Tudo, disse a voz. Mas o Bob não era é hora cão para de desistir. Apagar a luz. Recomeçou o e treino tal e como aprendeu tinha a equilibrar o seu peso. Os sonhos com a ajuda do jovem asas estavam finalmente cheios de imagens chegou criativas. O grande dia. Tudo pronto? Acordou, perguntou a menina. No dia seguinte, quando a nave decolou, pois, logo aos os trabalho outros concorrentes e diziam redigir cães o artigo. Sei que você viu vai que as conseguir ideias surgiam eles sem também dificuldade. Tinham treinado duramente. A sua mãe parecia no total, habitada eram 100 cães por um espírito. E cada um tinha direito a 10 nessa provas. Noite, o ligou Frisbee o computador para falar depois com a voz. Da partida do cão. Depois e, de ter portanto, ativado cada cão as devia avaliar necessárias o ângulo ao mesmo a tempo voz que disse, corria. E mais um chegava problema ao local da recepção. Por acaso não, o mais depressa possível. Não é propriamente Bob um problema. E alguns outros gostaria tinham asas apenas de e esperavam saber, utilizá-las. Visto que para você é tão forte, era preciso correr não pode alguns sair riscos. Do computador, o mais difícil e do instalar-se concurso dentro de era mim. Manter o frisbee eis dentro uma dos ideia limites do terreno. Verdadeiramente interessante. No fim do concurso, três vejamos. Cães ocupavam faz as inter. Primeiras posições. Insert Bob e Movo um cão ao de mesmo caça tempo. De pelo acinzentado e um bacê jovem que usava orelhas que para voar. Dito, uma câmera sentiu um formigamento dos nas cães. Mãos para que a os tela espectadores apagou-se pudessem e o jovem segui-la. Sentiu na última lá prova no fundo, o cão cinzento que o lançou-se na se corrida encontrava dentro demasiado dele. Cedo. Desde não conseguiu dia, parar a tempo. Sempre que precisa o Bob de uma ideia, e o Bacê, ela surge declarados com a maior facilidade. E enquanto o espírito consciente da senhora se une à profunda descontração do seu corpo, ela toma consciência de uma série de novas percepções que a ajudarão a resolver o seu problema. Levantando-se da cadeira e olhando à sua volta, tudo lhe parece mais claro e mais nítido. Sente que todos os seus filtros perceptores estão purificados, permitindo-lhe resolver qualquer problema da maneira mais criativa possível. Sai da fábrica das ideias, com um sorriso a iluminar o seu rosto. E enquanto o seu consciente volta à profunda descontração instalada no seu corpo, temos a certeza de que também aprendeu uma lição valiosa. E embora o seu consciente possa não saber exatamente o que, o seu subconsciente sabe. Ao voltar ao mundo cotidiano, perguntando como vai resolver este ou aquele problema, pode sentir-se descontraído porque sabe que o seu subconsciente aprendeu novos sentimentos, novas sensações e novos comportamentos que surgirão espontaneamente. Por muito difícil que um quebra-cabeças possa parecer, o fato é que todas as peças lá estão. E a aprendizagem das coisas novas permite vê-las de modo diferente. Ficará admirado e satisfeito ao mesmo tempo. E à medida que este pensamento ecoa confiantemente no seu corpo, vá acordando suavemente, deixando o seu consciente ver claro e nítido. E enquanto o último som desaparece num segundo plano, pode acordar completamente, sentindo-se sadio, desperto e descansado. Thank you. Música.